Sierra 3 Delta. Bom dia, Papa Mike, Mike Fox, estabilizado no XA da 1-0. Se não presente, vou direto, sem problema, aguarde para subir. Gente, aguardando mais um pouco, Mike Fox. notícia, consta 125, decimal 45, até 126, decimal 85, boa viagem. Zero, é um bom Natal. Controle Salvador, Azul 2795, um bom Natal, saída São Bruno dia. Nossa, lindo já. Azul 2795, feliz Natal, toca a bombada pra lá, segura a via pra você, dois dias, saída São Bruno. Tudo direto por ele. Direto por ele, pela direita, 320, São Bruno. 796, controle. Aí informar ao nível do fuso no momento. Eu faço o visual com a plataforma, você está feliz. controle, Salvador. Vista Via, Bandido 050. Eu estou sim, estou na zona 7 da Paula. Obrigado, meu amigo. Bom dia. Olha, Salvador, tá 3304, decolou 50, cruzão, mix, deixa eu esperar uma Dia 330, boa, tá 3304. Obrigado. dia, são em edificação, que eles vão chegar no momento, no dia para dia, são em 0050. Autorizado a alinhar uma 20 graus, 12 nós, a gente chama 0, 1, 0. Deixa eu utilizar o pão, 1, 0, agora o nosso chão. Bom, papa, Mike, Fox, decolado, chame o ponto 3, Salvador, 3, 4, 3, 2, 0, 7, 8, 1, boleada. 3, 0, 8, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, papapá, bom dia, papapá, Mike Fox, decolado, não se escuta. Nosso Mike Fox, bom dia, boa tarde, radar. Chuva para o nível 4.0, 2, 10. Gente, direto ONSEC, subindo para o 4.0, Mike Fox. Ciclo 2-3, isso para 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2